começa a partir de agora o Invader Cast. Invader Cast no ar, e aí galera, primeiro programa, tô eu aqui, meu amigo Sidney, e aí Sidney, beleza? E aí, beleza, Danilo? Beleza, eu sou o Danilo, vocês podem me chamar de Batata, Danilo Batata, como vocês quiserem. E aí Sidney, como que o povo pode chamar pra você ficar amigo da galera aí? A maioria das pessoas me chama de Sid, porque é mais simples do que chamar de Sidney. Verdade, verdade. E se você me encontrar aí jogando algum jogo online, vai estar provavelmente escrito SARS. Qual letra aí pra nós, pra quem não... Nós vamos usar muitos termos assim, então a gente vai soletrar pra galera não se perder. É SARS, que é, são as quatro primeiras letras do meu nome. E que também é uma doença, é a síndrome aguda respiratória, alguma coisa. Ah, bacana, hein? Olha só aí Eu achava que era um personagem de algum desenho japonês maluco. Olha só, legal, hein? Não, é a coincidência do destino. Meu nome me fez alguma coisa legal. É, porque o meu eu não consigo, porque é Das é estranho, né? Bom, vamos aí, galera. Falar o primeiro programa. É primeiro de muito, e o Jim quiser, ele nos ajudar que seja, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho aí de o que 2014 nos reserva. Esperamos que seja um ano foda. 2013 foi foda, né? 2013 foi um bom ano. Porra, caiu até meteoro na Rússia, cara. Então, foi as naves Saiyajins chegando no planeta Terra. Foi foda, eu não sei se você viu, mas atingiram aquele meteoro lá, né? Então, né? Vídeo, antes dele cair, ele foi atingido por alguma coisa ali. É, vou ver se até se eu deixo o link do vídeo aí na descrição, porque aquela porra lá cai inteira na Terra, na Rússia, é um estraguinho mais ou menos ali, hein? Só na Rússia acontece essas coisas, hein? A Rússia é um ímã de... A Rússia é foda, cara, putz. Ontem eu comecei a ver... Cuba também tá começando a ter umas coisas meio bizarras lá. Também. Cuba também? Ah, só tava ligado na Rússia e na Austrália. A Austrália também... Fora de Cuba é que Cuba não tem, os caras têm dinheiro pra colocar câmera on board, coisa. É, beleza. O que esse 2014... Pô, vai ter Copa, velho! Foi o som de Copa aí. Qual é o som da Copa, cara? Eu não meio que não sou muito ligado, assim, em futebol, em Copa, vai ser a festa e tudo mais, mas eu... Eu também não. Quando a gente chegar no dia de falar desse assunto, a gente vai falar as nossas experiências com Copa e futebol. Belas experiências. É, eu prefiro ficar em casa jogando videogame. É isso aí, Eu jogo a Copa no meu videogame mesmo. Eu também, eu jogo FIFA 14. Aí vocês não vão me achar aí na Xbox Online, porque eu não tenho dinheiro para ter um Xbox destravado. Então, não vou me achar, não adianta procurar. 3, 2, 1, Happy New Year! Vamos lá. O que você quer falar primeiro? Fala aí, manda Bom, aí. Bom, vamos começar falando dos filmes que a gente espera que sejam bons em 2014, que a gente está bem animado para ver. Pô, vai ter umas coisas bacanas aí, cara. Eu, esse ano, você já foi no cinema esse ano? Não. Cara, eu já fui e eu não duvido que você não vai adivinhar que filme que eu fui assistir, cara. Não foi o Hobbit, eu já vou... Hobbit foi ano passado, né? Foi. Eu acho que você foi assistir Atividade Paranormal. Não, eu passo um cagão nesse filme, né? Foi aquele lá do gelo? Puta, eu fui assistir Frozen. Isso, né? Esse é o nome. Mas eu não fui porque eu quis. Eu fui levar minha namorada e as irmãzinhas dela. Sabe qual foi a melhor parte? Qual? Foi o Fábio Porchat. Eu ia falar, velho, Fábio Porchat tava nesse filme, foi da hora esse filme por causa do Fábio Porchat? Mas aquilo foi legal porque tipo, ele não era porta do fundo falando, sua caralhuda, filha da puta. Não, ele tava lá falando, olha, gelo, neve, uau! Então, mas é o Fábio Porchat, né, mano? Fábio Porchat, grande nome aí. É um filme Disney, né, cara? Filme criancinha? É, só que, se fosse com a Pixar, poderia ser mais foda, mas não foi com a Pixar, cara. Então, né? Então, ficou naquela, mas tudo bem. Tem que fazer, né? E, vai ter muita coisa boa aí. Acho que Capitão América abriu, né? Então, né? Capitão América 2, Soldado Invernal ou Infernal? Invernal, mas todo mundo confunde, pô. O cara vai fazer, Invernal, né? Do Winter Soldier. Tipo, o cara é o Soldado do Inverno, só porque ele passou 50 anos congelado, ele é Soldado do Inverno? Então, cara, puta merda, né? Então, Soldado Invernal, né? Porra, cara. É Brasil, né? Então, né? Fazer o quê? Não tinha muito o que fazer. Winter Soldier, né? Ser o soldado do inverno? É, seria. Soldado já. Seria mais, soldado... mais interessante do que invernal, porque eu até então achava que essa palavra nem existia. Tanto que os trocadilhos do carilho aí estão rolando solto, né? Infernal, infernal, pô. Então, né? Bom, eu fiz uma listinha aqui, que ficou gigante, dos filmes. Manda uns aí. Então, vamos ver aqui. Tem uns que muita gente não gostou, mas o Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Ah, legal, parece que tá legal. Eu acho que vai ser da hora. Eu também tô ali na expectativa. Eu já tô enchendo o saco da minha namorada pra gente ir. Já reservar um trocadinho já. Cara, pra quem não tem namorada que não gosta das mesmas coisas, cara. Ó, pra quem tá escutando, você é solteiro, tá? Tipo eu. Ah, você gosta de. É. Você gosta de coisas nerds, né? Cinema, séries? Arruma uma namorada que gosta, velho. Olha, cuidado, velho, que ela vai ouvir isso aí, velho. Puta, mas eu acho que ela não vai ouvir, não. Se ela ouvir, um beijo. E ela é. Ela é legal, cara. Ela vai comigo de vez em quando em alguns. Pô, a gente foi de Mercenários 2, cara. Pô, ela foi no show com você do Iron, não foi? Ela foi no Iron Maiden comigo, mas ela gosta um pouquinho, ela tem umas musiquinhas do Iron Maiden no celular. Pô, a gente foi assistir Thor 2. Ah, então ela acompanha pelo menos, né? É, ela acompanha meio por fora, só que tipo, eu já enchi o saco dela pra gente assistir Superman, Man of Steel. Ela não rolou, tá? E mais outros filmes aí. Então, se você tá escutando, você tá procurando namorada, procure que alguém que goste, porque senão, cara, você vai ter trabalho. Bom, e o homem voltando aí, no Homem-Aranha, cara, pô, trailers aí que tá saindo, o pôster, pô, tá bacana, então, cara. Da hora. E, tipo, vai ser o Jamie Foxx, que é o Electro, é isso? É, o uniforme, pô, tá bem legal, tô lembrando os primeiros filmes, né? Uhum, tá. Só que ferra mesmo aquele Peter Parker lá, boladão lá, não dá, né? Ah, eu achei interessante, velho, porque assim... Sei lá, o primeiro Peter Parker, né, o Tobey Maguire, ele era aquele nerdinho estranho. É bem só, cara, né, mano? Sei lá, mano, esse aí, o... Qual que é o nome dele? Andrew Garfield? Um negócio assim? Andrew Garfield. Sei lá, eu achei ele daorinha, tá ligado? Eu achei ele com um jeito de Peter Parker. Eu assisti o primeiro, eu não tava querendo assistir o primeiro, eu gostei dos efeitos. E outra coisa desse Homem-Aranha novo, que eu achei, tipo... mil vezes melhor foi a Gwen Stacy, velho. Eu pensei que ela não ia ser tão boa quanto a Mary Jane. Só que se você for ver nos filmes do Homem-Aranha lá do Tobey Maguire, a Mary Jane meio que tava de fora das coisas, né? É, era uma Mary Jane que tava ali, né, mano? E a Gwen Stacy, sei lá, mano, ela foi muito presente, assim, no primeiro filme já. Parece que nesse ela passa uns perrengues lá também. Então, é nesse primeiro filme, ela ajudou o maluco, ela curou o cara e tudo mais, já foi bem mais dinâmico. E até a Mary Jane, parece, mas parece que deu uma treta lá, né, na produtora, diretor lá, e aí ficou pro próximo, né? É, isso porque, aí. Porque, se você for ver, esse Homem-Aranha, ele segue, parece que ele segue mais o quadrinho, né? Aham. Uhum. Do outros três lá. Bom, vamos ver aí. Tirando aquele filho do Duende Verde que tá meio, né? vamos ver. E aí, fala mais um aí da sua lista. Da minha lista aqui, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Opa, sim, esse aí também parece que vai ser bacana. E de novo aí, você viu o visual do Mercúrio, cara? Não, acho que eu não cheguei a ver. Ah, tá. É, chegou a sair uma foto. Se eu puder dar uma olhada aí, dê uma olhada. Tô meio estranho, cara. E ficou meio estranho, porque o Mercúrio não era pra aparecer no passado, né? Os X-Men. X-Men. Era pra ele aparecer no presente, né, cara? Porque ele é filho do Magneto, né? Então, né? Então, como é que ele apareceu ali no passado? Mas tirando isso aí, pô, parece que vai ser um filme bacana. Eu tô na espera. Esse também. Eu vou no cinema, hein? Ô, oh, também. Tá garantido o meu assento lá. Eu vou, hein? Eu tava vendo também que teve uma treta com a Vampira. Pô, é. Ela ia aparecer, mas aí não deu tempo, alguma coisa assim, teve que fazer uns cortes. Foi isso aí mesmo, rolou uma treta lá e não rolou não, cara. Que pena, eu acho ela bonitinha, queria ver ela. É, acho ela da hora também, tem que dar umas presenças nela lá, que ela é da hora, mano. Sim, sim, eu acho ela bacana. Mas vai ter o carinha do Game of Thrones, né? O anãozinho lá? Não, Anãozinho. Mano, pra todo lugar que eu olho eu vejo esse anão, velho. Tá em todo filme agora, mano. Cara, tá vida louca. Ele tá até naquele filme, tá ligado? Da Disney vira-lata, velho. Mano, eu tava passando de canal e apareceu, velho. Falei, caramba, mano, ele deve ser o único anão de Hollywood, mano. Não é possível, velho. Deve ser o único, mano. Ele é um... Agora, depois do Game of Thrones, ele ficou... Eu acho que ele tem uma lista, assim, top anões... Pra fazer filmes, ele tá lá em cima, né, cara? E é foda que, tipo, no X-Men quadrinho, se eu não me engano, parece que não é anão, não. Anão, não. Ele não é anão, ele é um cara normal. Não é anão, não. Olha como esse anão, ele é foda. Ele conseguiu tomar o personagem de uma pessoa normal, cara. Ele fez um personagem virar anão, mano. Ó, que foda, velho. Até então, a gente só conhecia Xuxa e o Duendes aí, né, cara? 3, 2, seguindo aqui na linha desse universo de HQ e tudo mais, um que eu também fiquei curioso pra ver, mas não sabia da existência, Guardiões da Galáxia. Ah, sim, cara, bacana esse aí também. Que parece que aí... tem até o The Rock fazendo a voz da... É o The Rock que tá sendo contato pela DC pra fazer o Lanterna. Então, eu fiquei sabendo disso também. Tem o David Bautista. Ele é da WWE, cara. Pô, não lembro, na minha época, se eu não me engano, ele chamava Batista. Ele era um cara foda. Procura aí, Entrada Batista WWE. Ele era muito foda a entrada dele. Ele fez uns filmes aí, ele foi até... Falaram bem dele. E tem também... Quem vai fazer a voz da árvore? Sabe quem que é? Vin Diesel, rapaz. Isso, é o Vin Diesel. Vin Diesel, bicho. Eu confundi, sabe, mano. Vin Diesel. Sim, sabe? É foda. Que... A árvore que ele vai fazer tem só uma fala. Nossa! Ele fala, I am Groot. Acabou. Ele contrata com a árvore pra falar, I am Groot. Os milhões de dólares mais fáceis de serem ganhos, velho. Cara, melhor que o Schwarzenegger lá. Hasta la vista, baby. Que ele ganhava por fala, né? Tipo, ele tinha pouquíssimas falas. E o Vin Diesel vai ter uma fala. Nossa, mano. Deve ser uma... Nossa, na boa, mano. Se eu fosse cotado pra fazer um filme e falassem que eu ia fazer uma fala só, mano, porra, iam ter que me pagar muito bem, velho. Fazer uma fala só. Para, Vin Diesel. O Vin Diesel é foda, né? É o Vin Diesel, né? E aí também quem tem o Rocket Raccoon, que é o... O Guaxinim lá? Guaxinim maluco, que ele vai ser um negócio ali principal ali na história. Ele é tipo um cientista, é isso? Ai, cara, eu não cheguei a pesquisar isso, mas é uma coisa assim, ele tem arma. Eu tinha visto uns vídeos do Marvel vs Capcom 3, que ele tá lá, e tipo, ele solta uns tiros loucos, ele tem umas caixas de ferramentas, um negócio assim. Quem vai fazer a voz dele é o Bradley Cooper, aquele cara lá do... Silver não casa. Ah, tô ligado, da hora. Então, aliás, eu tava assistindo um filme dele aí, vou deixar a dica aí, Lado Bom da Vida. Nossa. Não me julguem, pô, é um filme muito legal, eu, cara. Eu curti esse filme, velho, eu assisti também, eu achei da hora. Eu gostei, ainda mais porque tem a Jennifer Lawrence. Nossa, essa menina também tá sendo tipo destaque. Porra, ela é o arroz de ferro de Hollywood, cara. Porque todo mundo gosta dela. Eu tava, não sei onde eu tava lendo, que todo mundo fala Jennifer Lawrence. Ah, Jennifer Lawrence! E ela, tipo, e você vê as entrevistas dela, tipo, ela é uma pessoa muito foda, ela é muito de boa. Que ela conta uma história engraçada de uma treta que ela teve por causa de brinquedos sexuais. Nossa, e ela fala isso. Opa, ela olha fala aí, isso de boa, assim, muito, muito foda, velho. É muito foda. Caraca, velho. Pô, ela é bonita, né, cara? De Charlotte, enfim. Ela é. E tá também nos Jogos Vorazes da vida, né? Vai ter os Jogos Vorazes. Lembrando aí, vai ter os Jogos Vorazes, o último, que o cara gosta de ganhar dinheiro, vai dividir em duas partes. É que virou mania, né? Filme de livro, chega no último livro, divide em dois. Cara, eu posso contar uma experiência aqui, cara. Eu fui ver Jogos Vorazes 2 com a minha namorada também no cinema. Ah, eu assisti o primeiro um dia, porque eu falei, bacana esse filme, legal, interessante a ideia lá dos caras se matando. Aí eu fui lá, né? Cara, olha, meu, eu juro. Você fala assim, vamos assistir um filme aí, é legal. Ah, tem um livro dele que a molecada lê. Não, não vou, tchau. Tá mais ou menos assim, né? Velho, tinha umas menininhas do meu lado, cara. E qualquer cena elas sabiam, a fala, elas gritavam, elas choravam. Cara, eu fiquei... Aí eu comecei a me encolher na poltrona, assim. Tipo, a minha menina não leu o livro, mas ela curte a história da... Ela começou... Para! Ela se envergonha! E tava, cara... Tinha um cara atrás... Ó, não levem a mal. Ele tinha um cara atrás de mim, sentado... No assento de trás. Sentado no assento de trás. o cara assim, pá, forte com a camisa do Palmeiras. O cara começou a chorar, velho! Ah, não. Aí a turma assim, calma, não chora, no que vem vai sair o outro. Cara, eu fiquei fodido da vida. Eu falei, não, para. Eu provavelmente vou ter que ir, minha namorada vai me forçar aí ver o final, né? Eu vou deixar pra, tipo assim, quando tiver saindo, nos últimos dias, porque aí nos primeiros dias, cara... A primeira semana vai tudo aquela gente que é louca e assiste umas 3-4 vezes seguidas no cinema, né? Ai, não dá, cara. Porra, você pagar pra ver um filme... E a pessoa do seu lado falando filme. Aí a menina, tipo, aparecia um cara loirão na tela, assim, aí ele falava, a menina acompanhava, fazendo as mesmas caras. Nossa! Puta, o que era aquilo, mano? Cara, não dá. Não, ó, fica a dica aqui pra quem está ouvindo. Não vá no cinema se tiver o filme tiver um livro adolescente e for os 10 primeiros dias, não vá. Se for um livro modinha... Putz, se for um livro... Imagina quando saiu o filme do 50 Tons de Cinza. Então, vai sair esse ano, não vai? Ah, eu não sei, eu cara, eu não ouvi falar. Ou é esse ano ou é ano que vem, mas já vai, já logo vai sair. Tipo, vai ter a galera lá que lê, tipo, aquelas mulheres mal comidas. Sim. Aqueles caras que gostam de ler livro e, pô, eu só assisto filme legendado. E os caras que vão se aproveitar das mulheres mal comidas. Mas, pô, é legal, eu acho bacana quem lê aí. Eu também acho. Eu acho. Aproveitando, eu vou mandando vou ali na linha dos abraços e recados. Vou mandar um abraço aí pra Karine, da nossa sala aí, pra quem sabe. Karine. Nós estudamos na mesma sala e fazemos o mesmo curso. É isso aí. E ela leu os Jogos Vorazes, Crônicas de Narnia. Pô, tem o Jonathan também que leu. O Jonathan também, livro. Nossa, o Jonathan parece Jonathan que ele também come faz um livro, jabazão. Joga... Pô, o Jonathan lê um livro por dia, caralho. É, mano, se bobear uma hora ele já lê um livro já. Pô, arrumado, um dia ele vai virar um livro, cara. Provavelmente, velho. Bom, eu acho bacana quem lê e. Eu falo por experiência porque eu. Sabe o Código da Vinci? Eu li, cara, eu tenho aqui em casa e. Eu li o livro primeiro e você vai lendo. E vai fazendo as imagens na cabeça, aquilo que tá acontecendo. E se o filme for bem feito, pô, você vê que é aquilo. Você vê aquilo que tava na sua cabeça projetado ali, cara. É bacana, eu acho interessante isso. Uma coisa que é meio chata, assim, de quem lê livro. Sei lá, não sei se é uma coisa meio chata, mas enfim. É, todo filme corta muitos pedaços de livro, né? Ah, e sim. E aí o pessoal que lê livro todo filme fala, ah, mas aí não teve. Sei que essa parte não teve. Sim, se o cara não souber fazer... É que também o livro, às vezes assim, capítulo 10 ali, vai ter uma cena que o cara vai chamar a mina pra sair, tipo, é 100 folhas, e o fulano e tal, foi. É, então, são coisas que não dão procedência na história, então eles cortam. É adaptação, né, cara? Isso. Tem que ter adaptação, né? Bom, acho que é isso. Bom, vamos assistir Jogos Vorazes, porque, bom, eu achei interessante ali... A ideia de uma revolução, né? A ideia é bacana, é bem legal. É porque colocar os caras ali no jogo ali, e tipo, esses dois não vai ter jogo mais, né? Provavelmente não. Agora já é tipo derrubar o governo. É, pelo que eu ouvi um pouco, vai ter jogos. É, então. Digamos que não vão ser mais jogos vorazes, vai ser tipo uma revolução voraz. Mas a ideia é legal, né, dela ter despertado ali na galera, foi bacana. Sim. Aquele final também foi bem legal, que ela destrói o teto, pá! Chega esse cara, foi legal, gostei. Foi, foi interessante. Vamos lá, antes. Qual é a sua lista? Frankenstein, Entre Anjos e Demônios, que é outro Frankenstein de muitos. Ah, eu ouvi falar disso daí, cara. E esse parece que é tipo João e Maria, isso. Sabe? É nessa pegada de reboot de história em quadrinho, de história infantil, só que com um público mais... Assim, apesar que Frankenstein também não é pra criança, né? Não, né? Mas enfim, é um reboot de uma história aí meio... Então, parece que é tipo meio que no presente, tá ligado? É tipo Frankenstein, só que em vez de ser no, tipo, no século que queimavam bruxa, é tipo no nosso presente atual. Ah, é, sim, eu ouvi isso aí, eu vi mesmo, é verdade. E se eu não me engano, o ator é o cara que fez o Duas Caras no Batman. Se eu não me engano, eu não gravo... É, eu ouvi, se eu não me engano, é uma coisa assim mesmo. Eu não gravo... O Harvey Dent. Isso, o Harvey Dent. É, Harvey Dent. Eu sou muito ruim em gravar nome de ator, então não me matem por isso. Eu falo... É, galera, vamos deixar uma... É, uma coisa aí, a gente não é aqueles nerds que sabem... Bom, pelo menos eu não sei você, mas... Ai, o nome da avó do personagem, cara, que aparece aos 25 minutos e 2 segundos. Eu não sou assim. Eu também não sou de pegar nome, eu faço referência. Se eu conseguir pegar referência, pronto, pra mim já tô feliz já. A gente tem uma certa bagagem aí, mas não vamos. A gente vai, ao longo do tempo, vai aprendendo, né? Essa aí. É a vida. A gente é novinho ainda, velho. Estamos começando a correr. Somos jovens ainda, jovens gazebos, futuros designers da indústria mercantilista do Brasil. É isso aí. E o que mais que tem aí? Bom, tem um que eu fiquei curioso, que eu não sei se eu vou, se eu não vou, mas tá na minha lista. Que é Transformers Era da Extinção. Putz, cara. E assim, eu não sei o que dizer desse filme. Primeiro, falava que o Michael Bay fechou a trilogia e acabou. Sim. Só que ele tá dirigindo esse filme ainda. Sim, e você viu? Esse aí é tipo um reboot, né? Então, e o produtor falou que é uma mistura de reboot com continuação, velho. É tipo a origem, né? Vai ter dinossauro no filme. Porque vai, tipo, todos os atores que você conheceu lá e tudo mais nos três primeiros filmes, não esqueçam ele. Shia LaBeouf não vai mais estar lá. O carinha lá que ficou rico vendendo o livro de ET não vai estar lá. Sim, que eu achei ele muito foda no segundo e no terceiro filme. Sabe quem que vai ser o cara principal? Eu vi umas fotos, mas não tô lembrado. Pô, vai ser Ó a canelada aí, maluco. Mark Wahlberg. Mark. Pera, esse cara aí... É o que fez o último Burn? Ou não, os último, dois três primeiros? O último Supremacia Burn, se eu não me engano, foi com o Arqueiro... O Gavião Arqueiro, tô ligado. É com os dois. Então. Não, Matthew Broderick? Não é Matthew Broderick. Não, é Mark Wahlberg. É ele mesmo. É o Mark, que era daquela bandinha famosa dos anos 80. New Kids on the Block. É New Kids on the Block? É, ele é. Tá, o pessoal tá vendo que a gente com o nome detou, né? Ah, estamos aí, galera. Mas é o Mark que vai ser o. Eu não sei se ele vai ser o Witwick, mas ele que vai ser o cabeça ali do negócio, né? Vai estar lá, né? Comandando. Ah, sabe de onde que é o Mark Wahlberg? Que esse público que provavelmente é jovem vai conhecer? Vale. Do Ted, mano. Isso, é o Ted, cara, Porra, Ted. Ted, Max Payne também, ele fez o Max Payne. Pô, verdade, fez o Max Payne. Pô, aí ele vai ser o... Aqui o nome dele, como vai ser? Cade? Acho que é Cade, é isso. Cade. Não vai ser Sandwich Week. Fique para os anais, ele é o cara do Ted. Pronto. Bom, esse... Eu acho que eu vou assistir em casa. Não sei se eu vou lá não, cara. Então. Porque mudou também. Ah, vai estar estranho. Veremos. O que mais? E tem muita coisa já na lista pra gente tentar gastar alguma coisa com alguma coisa que a gente sabe que a gente não vai gostar. Tartarugas Ninja, já que nós estamos falando de Michael Bay. Então, Tartarugas Ninja, velho. Tantos filmes, 1, 2, 3, 4, 5 milhões que passava na sessão da tarde, tipo, assistia todos, era muito foda, velho. Tartaruga Ninja, cara. E esse vai ser... Vai ser como? Vai ser, tipo, live action mesmo ou vai ser animação? Não, vai ser, tipo, CG. Sabe aqueles caras do Vingadores que... Os caras gravam com uma roupa cheia de pontinho e tal. Ligado. Vai ser isso aí. Pô, mas vai ter a coisa. A Megan Fox, Megan cara. Megan Fox, eu fiquei sabendo também. Pô, Megan Fox. Só que ela não tem nada a ver com a personagem. Ixi, tá. Vai fazer o programa. Que é a repórter lá do pessoal do Tartaruga. Putz, como que eu tô dela? April? Ele tá ali no meio ali, o Michael Bay também. Ele não é o cara que manda ali o foda, mas ele tá no meio. Ah, tá na produção também. Pô, vamos lá então. O que mais que tem aí pra gente mandar aí? Pô, vai ter muito filme foda, gente, cara. Eu tava fazendo essa lista, velho. Não parava de aparecer filme, velho. Não parava de aparecer filme. Filme, velho. Bom, tem um aqui com o nosso querido Keanu Reeves, que pra quem conhece a história, a vida dele, ele é um cara foda, porque ele é foda, mas ele não é rico. Ele não é rico porque ele quer, velho. Ele doa as coisas, velho. Ele é muito foda. Ele é muito retrô. Caraca, Os bagulho, ele tem, acho que uma casa só, que é uma casa de boa. Ele pegou metade do que ele ganhou em Matrix e doou pra uma instituição de caridade, alguma coisa assim. Caraca, velho. Então, tipo, ele é foda mesmo. Ele não é só um atorzinho cabuloso, tá ligado? Ele é... Eu não sei se ele é bonzinho ou se ele é burro, né? Porque, porra, ele deve ter ganhado dinheiro pra caralho. Nossa, Matrix deve ter levantado, hein, velho. Mas enfim, o nome do filme que ele vai participar chama Os 47 Ronins. que é um filme de samurai. Explique que gosta de cultura japonesa, explique que são 47 Ronins, que eu não entendi. Bom, Ronin é um título que, pra quem não sabe, os samurais adotam quando eles... Quando eles param de ser samurais. É tipo, eu vi uma história, acho que no Wolverine, né? É tipo o andarilho, ele vira um andarilho, ele vira um homem sem honra. E esses 47 Ronins, eu não consegui pegar muita história ainda pra ver, mas vai ser uma história, tipo, vai ser samurais lutando com espadas, que no Reeves vai provavelmente ser o fodão. Ah, sim, eu cheguei a ver o trailer, acho que esse dia na televisão. E vai ter um cara que, eu não sei se vocês vão saber quem é aí, mas, tá ligado o maluco que é 100% tatuado de caveira? Ah, eu tô ligado. Aquele cara lá, cara... Ele vai ser... Ele é maluco, né? Ele é. Ele vai ser um dos 47. Ele vai estar no meio, ó. É, ele tá no meio. Eu vi... Eu, no dia que eu fui lá, o Frozen, eu vi o pôster lá. Tem ele. Tem... Aí tem uns caras de máscara, tipo, do 300, não é uma coisa assim? Que tem um cara com aquela máscara... É tipo umas máscaras... É tipo máscara de samurai mesmo. Sim, é, tem, eu vi, bacana. Um outro filme que é meio que na minha pegada também é O Grande Mestre, que já tem dois filmes dele. Eu fiquei, tipo, meio surpreso quando eu vi o terceiro, porque eu achei que não precisava de mais um outro. Mas, enfim, esse Grande Mestre é o quê? É a história de um maluco chamado Ip Man. Esse cara nada mais foi do que o professor de Kung Fu do Bruce Lee. Caraca! Mano, é um cara foda. Nossa, ele deve... Porra, ele deve estar velho pra caralho, velho! Eu não sei se ele tá vivo, não sei. Tem que chamar imortal. Ah, é a história. É a história, né? É o cara que faz. É a história dele. Enfim. Teve os dois primeiros, que o primeiro é a história deles lá na China, aí o Japão invade a China, uma coisa assim. E aí ele tem que lutar contra o imperador japonês lá, que luta karatê, e ele luta Kung Fu e ele senta o pau no maluco lá. E tipo, ninguém consegue vencer ele, velho. Ele é tipo o super motherfucker de Kung Fu. Eu vi a história mesmo desse filme. E agora vai ter um terceiro aí, que eu não sei qual vai ser a linha dele, se vai ser ensinando o Bruce Lee ou antes. Entendi. É quem que vai interpretar o Bruce Lee, né? Pô, Bruce Lee, né, cara? Então, eu vi uma foto num pôster que parecia uma garota, mas sei lá, né? Chineses, japoneses, quando são pequenos. Pegando essa linha aí, Ásia, né? Vai ter um que eu quero com certeza ver, que vai ser foda, que vai ser o Godzilla, cara. Godzilla, velho. Godzilla deve Porra, ser foda. Porra, Godzilla parece que agora acertaram, hein? Será? Porra, legal. É o Gohira, né? Gohira, Godzilla. Pô, a gente pode até um dia fazer alguma coisa falando Godzilla. Pô, cara, tá foda, velho. Ele tá naquela linha do Pacific Rim, sabe? De pegar um cargueiro gigante e dar uma raquetada de beisebol. Pareceu um raquete. Uma raquetada dele. De beisebol é difícil, é uma bastãozada de beisebol. E vai ter o Walter White, né? Nesse filme, pô. Nossa. Quem assiste o Dead aí, vou mandar um salve. E parece que vai ser legal esse filme. Eu quero ir assistir, cara. Pelo pouco que eu vi de trailer, eu achei muito interessante. Prévio aí, dia 16 de maio, no Brasil. Tomara que seja mesmo. Tá Tem tempo pra juntar uma graninha aí também. É, isso aí. Que mais? Tem mais alguma nessa pegada Ásia aí? Deixa eu ver se tem mais alguma nessa pegada Ásia. Acho que não. Não. Ah, tem um. Tem um. Quando anunciou, o pessoal... É que o pessoal que curte mangá, né? Já começou a chiar. Já começou a ir, vai estragar outro mangá, não sei o quê. Que vai lançar o Old Boy. Que eu não tive... Eu não tive. É bem conceituado, né? Esse Old Boy aí, parece? Cara. Então, é um mangá fodão, tá ligado? Eu não consegui ler ainda, eu não peguei pra ler. Eu ouvi ano passado sobre esse Old Boy. Então, e tipo, é a história do maluco que é sequestrado do nada, colocam ele num quarto, deixam ele lá por 15 anos, depois jogam ele, tipo, jogam não, colocam ele numa maleta no meio do nada lá. E aí ele volta, Caraca. Tipo, meio do nada, tá ligado? E aí ele vai lá, vingança, matar, e aí já era. Oh, foda, velho. Caraca, velho. Deu uma história cabulosa, mas é aquela coisa, né, velho? Estados Unidos pegar coisa japonesa, velho, você tá ligado no Dragon Ball, né? Que... Até que a gente tava falando agora há pouco do Godzilla. Então. Aquele Godzilla americano, é o Godzilla japonês, né? E os caras totalmente desconsideram, né? Como Treinar Seu Dragão 2. Sim, eu tô com ele aqui. Bom, assisti o primeiro, legal. Vamos ver, vai ser a mesma pegada. É um filme bacaninha, tipo, aí tá a família inteira. É DreamWorks, né? Isso, DreamWorks. E falando em animação aí, vai ter, que eu não sei se vai ser esse ano, não quero falar merda, mas tá aqui talvez dia 16 de dezembro, mas eu acho que parece que ficou pro outro ano, que são os Minions, cara. Porra! Os Minions, verdade. Os Minions são muito legais, cara. Pode me xingar se você não gosta dos Minions, mas os Minions são muito divertidos. Minions é foda. É tipo, eles foram tipo aqueles coadjuvantes que você vai assistir o filme por causa deles. Certo. Cara, é muito engraçado, os Minions, velho, não dá. E eu acho que de animação vai ter isso daí, só. E também tem uma... que eu não sei também se é esse ano, eu passei meio que rápido, que é o meu Mogwai Favorito 3 que vai lançar também. Ah, sim, eu ouvi isso daí ontem, cara. Eu não tenho certeza se é esse ano ou ano que vem. Eu acho... Não, é pro ano que vem, mas vai ter sim. Aí eu vi isso daí, vai ter mesmo. E, pô, agora tem uma linha que a gente... A animação, antes de tudo, vai ter o Rio 2, que é aquelas ararinhas azul, sabe? Isso, verdade. E vai ter um que é... Não é animação... Mas é uma coisa meio na pegada criança, que são os Muppets 2. Muppets é legalzinho, cara. Porra, quando eu era pequeno eu gostava de Muppets. Né. E tem uma linha agora que a gente tem que pegar, que vai ter, pelo menos parece que, dois filmes certos já pra esse ano, que são os filmes bíblicos, cara. Então, tava vendo, né? Vai ter... Cara, Noé? Vai ter... Não, Noé, porra. Noé tá foda, cara. Vai ter Hermione... Né? Emma Watson. Emma Watson vai estar no Noé? Emma Watson, cara. Oh. Anthony Hopkins e Russell Crowe, velho. Nossa, vai ser. O Russell Crowe? Russell Crowe não é, mano. Pô, eles têm uma guerra fodida lá, não é só, olha, gente, vamos colocar os bichinhos dentro da arca, que essa porra aqui vai encher de água. Não, tem um conflito fodido no filme, cara. Vai ter umas treta louca, parece, hein? Vai ter um lá que é o Exodus, que é Exodus. Que é o Ridley Scott, cara. Vai fazer o Exodus. Ixi. E sabe quem que vai ser a estrela do Exodus? Quem? Christian Bale, velho. Nossa. Batman, cara. Vai fazer um Batman, cara. Olha só, estreia prevista para o Natal, dia 25 de dezembro. Porra. Esse Exodus aí vai... É que você falou que vai ser dia 25, mas vai ser uma pergunta besta. Vai ser sobre Jesus? Não, cara, sabe o que é o Exodus? A história, vida e morte de Moisés, cara, pra atravessar o Mar Vermelho. Ah, é porque, tipo, tem também um outro que chama Son of God. Ah, sim, também, verdade. Que é tipo, provavelmente, né, que deve ser Jesus, mas, porque Jesus é filho de Deus, né? Como que fala? É, vai ser aquele super filme conceituado. E eu achei estranho, porque quando eu tava procurando esses filmes, eu dei risada na hora, mas tipo, a categoria que tava era épico. Eu falei, como assim, velho? 3, 2, 1, Happy New Year! Uma aventura Lego. Nossa, que... velho! Lego é muito foda, mano. Meu irmãozinho falou... Lego. Falei, caraca, Lego não, velho. É que assim, eu acho que esse filme não é pra ir no cinema, né? Não, né? Logo Blu-rayzinho, DVDzinho, baixa, mas... Gastar... Porra, tá caro o cinema pra ir ver essa porra, cara. Eu vou gastar pra ir ver Godzilla, Capitão América, Lego. E foda que é caro pra assistir um negócio desse, mano. Você sabe que vai ser o quê? Vai ser uma historinha básica, que nem aquelas... propaganda de Lego. Ai, Lego eu monto, eu não assisto. Do Lego, muito Lego, cara. Porra, mas tudo bem. Tá ali. Vamos lá. É uma coisa que vai ter aí em 2014 que eu tô meio assim, que a gente não pode esquecer. É Robocop. Isso, Robocop era o próximo aqui da minha lista. Caraca, velho. É que assim, eu não lembro muito dos antigos Robocops. Bom, eu tenho que deixar claro aqui, registrar que, pô, Robocop é um clássico, né, velho? E, cara, é dirigido pelo José Padilha. É a mesma coisa que você botar o Capitão Nascimento de armadura e falando, vai tomar no cu todo mundo, você é atirando, né? Então, vamos ver aqui. O próximo da minha lista tem Planeta dos Macacos. Caraca, Planeta dos Macacos é foda, né? Parece que esse vai ser da hora. Eu assisti porque, assim, quem assistiu aqueles primeiros Planeta do Macaco, sabe... Já sabe que os macacos venceram, velho. É, tipo, já tá contado. Né? E é legal você ver a queda do planeta, né, cara? A queda da humanidade. Verdade, que nem eu tava assistindo primeiro semana passada. Achei muito louco, cara. E esse que tá vindo aí também. Vai, parece que vai ser foda, vai. Vale o dinheiro. Vai valer o dinheiro. O antes desse, né? A origem. Eu não gostei muito porque não teve nada, né? Tipo, foi aquela coisa de profissão, paradão. O que eu fiquei mais assim foi quando o macaco começou a se rebelar, falar e tal. Pô, foi... É que ele falou no final, né? Mas assim, então, foi os 20 minutos finais do filme que aconteceu. Ele se comunicava com o cara e tal, mas eu achei bacana. É que esse vai ter mais ação. E esse, se eu não me engano, vai ter o... Aquele carinha lá, o Gordon, do Batman. Como que chama ele, velho? Nossa, eu tava escutando o nome dele direto ontem, mano. Aquele que ele grita. Todo filme dele. Everyone! Ele mesmo. Caraca, como que chama? O maluco chama? Que fez o Sirius Black, mano. Ai, cara. Gary Oldman! Exatamente, cara. O Gary Oldman vai estar no Planeta do Macaco. Será que ele vai gritar? Macaco! Everyone! Estão invadindo macacos! Vai, macaco! Cadê everyone? Ai, caraca! Nossa, vai ser foda! Fora que os efeitos ali da animação do macaco é muito fodido, né, cara? Então, se eu não me engano, é o mesmo cara que faz o Smeagol. O mesmo ator que fez a captação de imagem do Smeagol. Exatamente. Vai ser esse fica a dica aí, cara. Vai ser bom. Tem muita coisa boa esse ano. E tem muita coisa merda também, computador. Muita. Puta que pariu. Bom, seguindo na minha lista aqui, Expendables 3. Isso aí. Porra, os caras podem chegar lá, vai tomar no cu e meter a bomba lá e já esse filme é foda. Pode ter qualquer merda, né, velho? Cara, os brucutu do cinema, né? Então, né? Pode ter qualquer coisa explodindo que negada vai achar da hora, né, mano? É foda. E é da hora mesmo, porque, tipo, o cara conseguiu juntar 500 pessoas, velho. 500 caras fodão, velho. A gente sempre quis ver junto, né? Esse que é o foda. E um que é mais ou menos novato, mas é que ninguém via ele. Que é o Terry Crews, o Eterno Judas, o Chris. Só que no primeiro filme ele já é foda, né? Já. Ele vem com aquela arma dele. Cara, aquela cena é melhor. Todo mundo aí, tá. Câmera lenta, nossa, velho. Ele é foda. Ele é foda. E tem, pô, o 2 não tem nem o que falar, cara. Tem o Schwarzenegger, Bruce Willis, Chuck Norris, velho. Van Damme, mano, aquele chute muito louco da faca lá, mano. Cara, ele mata foi legal, o carinha cara. Lá, aquilo nossa. Foi legal, cara, aquilo foi legal. Puta chute cabuloso, velho. E tinha o irmão do Thor, né, velho? Não o Loki, o irmão do carinha lá do Thor lá, né, cara? Pô, sério? No 2... Ah, é que vai me... como que é o nome do Thor? É Hemsworth? É... Chris? Chris Hemsworth? Provavelmente tem ele, ele é o Thor. E o irmão dele, cara, é igualzinho. Eu olhei e falei, caraca, eu não sabia. É o cara que morreu. É o cara que morreu, que toma faca no começo. Não sabia que ele era irmão, tá? É irmão, eles são irmãos. Tanto que acho que foi na pré-estreia do Thor, eu não sei se foi do Thor ou se foi do Expendables. Mas eles foram juntos. Os caras é igual. Irmão gêmeo, velho. O cara é igual. E, pô, Mercenários 3, claro que eu vou ter que forçar a minha namorada aí, a gente vai. Com certeza. Vamos lá, então. O que mais que nós temos aí? Need for Speed. Falou. Que, assim, sei lá, né? Parece ser um filme tá da hora. Opiniões, né? Corrida e tudo mais. É porque, assim, nos videogames, Need for Speed é foda. E aí os Velozes e Furiosos tentaram fazer alguma coisa ali, vamos tentar fazer um Need for Speed, ficou uma bosta. E agora vai ser o contrário, né? Velozes ali, manda no cinema ali de carro e ação e tal, e o Need for Speed vai tentar dar uma entrada aí, né? Bom, tem um Jess Pinkman, também falamos do Walter White, vai ter o Jess Pinkman, do Make It Beautiful. Verdade, mano. Cara, é o cara que é o principal, né? Ele que é o pilotão lá, fabuloso. A história parece que vai ser com ele. Pô, vai ter Mustang, eu adoro Mustang, pô. Cara, vai ser... Não vou pagar pra ir pra ver, mas... Parece ser um filme da hora. Então, né, gostei do trailer. O que mais você tem? O Sétimo Filho. Como que é? Ah, o Sétimo Filho. Seventh Son. Eu também não tinha visto nada, me deparei com ele esses dias, procurando na internet. E é tipo medieval, né? Parece ser medieval, fantástico, com... Bom, aquelas coisas, tipo, pra quem jogou RPG medieval, tá ligado, né? Bruxo, não sei o quê. Eu pensei que era tipo um lobisomem, né? Porque, sei lá, né? Sétimo Filho, blá blá. Só que parece que não, a sinopse que eu li não fala nada que ele é um lobisomem. Ele só, tipo, ele é um cara fodão que tem que treinar um sucessor. Entendi. Só que ele não consegue, acho que, sei lá, todas as pessoas que ele treina dá algum bagulho errado que não vai. E aí acontece dele achar um possível sucessor pra ele numa fazenda lá, filho de um fazendeiro, e aí o cara tem que treinar. Quem gosta de Iron Maiden aí, sobe o som. Vai saber que filme que é esse. Tá na trilha sonora também? Não. Ou o quê? Não. Iron Maiden tem uma música, Seventh Son of a Seventh Son. Fodida essa música, cara. Caraca. Foda. E é isso. Bom, vamos lá. Que mais... Tem mais alguns filmes aí na sua lista? Tem uma porrada de filme aqui que a gente tem que falar, cara. É porque eu tenho um aqui, mas... Vou passar meio rápido, porque eu não vou mentir. É um filme do Martin Scorsese, pô, o cara é conceituado, mas... Pô, pra mim vai ter passagem, que tá no Oscar também, que é o Lobo de Wall Street. Tem o DiCaprio. Pô. E nunca ganhou um Oscar, coitado. Não. Eu não vou assistir. Pô, desculpa aí se você é conceituado, se você gosta do cara. Porra, boa sorte. Eu não. Vai ter um. Teve uma galera que foi assistir, tá ligado? Até falar um oi aí, pessoal. Giovanni, da nossa sala, tá ligado? Opa, Giovanni. O Giovanni foi com mais dois amigos, o Alf e o Lucas, eles foram assistir, falaram que é 3 horas de filme, saíram do shopping, era mais de meia-noite. O Lobo de Wall Street? É, caraca, 3 horas. Caraca, velho. Foram na pré-estreia, entraram 9 da noite, saíram quase meia-noite, mais de meia-noite. Caraca, mano. Mas para esse filme ganhou... Não é que ganhou, é que fala que tem um recorde de falar, parece que é fuck, né? E tipo, eu pensei que fosse uma coisa tipo assim, tipo lobisomem, tá ligado? Eu pensei que fosse um bagulho assim, século passado. Na minha cabeça vinha as casinhas de pedra, de madeira e um lobisomem solto matando todo mundo. Só que é um bagulho de negócio, da bolsa de valores e caramba lá, velho. Sei lá, eu não tenho muita paciência pra ver esse filme de bolsa de valor, velho. 3 horas, né, velho? Aí vai ter um aqui que tem o Tom Hanks, grande Tom Hanks, que é um Saving Mr. Banks, é mim? Não cheguei a ouvir esse aí, não. Ah, cara, sabe o que é esse Saving Mr. Banks? Tô lendo aqui. É ele, o Tom Hanks, sabe quem que ele vai fazer, cara? Walt Disney. Pô, nossa! Olha lá. Eu vejo tipo a história do Walt Disney. O filme conta a batalha de Disney para tentar levar ao cinema o filme... Mary Poppins. Processo que demorou mais de 14 anos. Puta. Caraca! Ah, agora interessei, velho. Pô, interessante, velho. Será que vai mostrar ele fundando Walt Disney? Sei lá, eu acho que ele já vai ser o Walt Disney, não vai contar a história dele. Ah, deve dar uma breve introduçãozinha, né? Sim, lógico. Outro que vai ter aqui, que eu acho desnecessário, mas como que o dinheiro, né? Fala mais alto. Fala mais alto. Sempre tem que ter o quê? A continuação desnecessária, que é o 302. Nossa, que é, na verdade, o 300 antes dos 300. Exatamente, que é a história do Xerxes. Aquela bichona gigante lá, cara. Porra. Que é o Rodrigo Santoro carequinha, né? Sim, sim. Eu lembro uma história que meu colega, ele trabalhava numa loja que vendia DVDs e tal. E quando saiu o 300... Naquela época atrás lá, o cara chegou, um cara Zé Mané lá chegou. Você tem o 302 aí pra vender? Aí, tipo, todo mundo riu, né? Pô, 300, caralho, cara. 302? Pô, o cara morreu. Não tem mais história pra contar no 302. E olha aí, 302. Vou levar lá pra ele. Fala aí o 302 aí, cara. Mas... Nossa, essa história de não ter futuro e começar a fazer filme de passado de filme é muito estranho. Sei lá, pô. Não vou ver, achei bonito o trailer e tudo, mas eu vou esperar passar lá na televisão. Essas coisas. É esperar a telecine mesmo. Sim, não dá. Agora, passando rapidamente, aí que pra mim pode ter passagem, que podem falar que é conceituado e que é um filmão, que de novo mencionando a nossa amiga Karine, que é um filme que ela vai se dedicar, A Menina que Roubava Livros. Ladrona do caralho. Se prepare, velho. Vai apanhar, velho. Porra, vai roubar, rouba dinheiro, porra. Vai roubar livro, caraca. Véio. Bom, esse é o tipo de filme que provavelmente deve fazer as pessoas se emocionarem e blá blá blá. É um tipo de filme que eu não curto muito. Cara, vendeu milhões de cópias no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar dessa porra. Você pode me chamar de cara burro, mas não. Eu vou fazer uma comparação meio retardada e pessoas vão me bater muito, mas tipo, Crepúsculo vendeu 1 milhão de cópias, mas nem por isso eu tô animado com Crepúsculo. Crepúsculo, cara, tá, não dá. Outro aí, lembrando que a gente falou do 300, um aí na linha do 300 é o Sin City 2 também, né, cara? Sin City 2. Game to Kill 4. Caraca, falei bem. Será que vale o cinema? Game to Kill 4. Não sei, cara. Eu primeiro eu gostei. Esse eu não sei. Eu acho que eu vou ficar ali esperando ali pra sair no... No Telecine, no Blu-rayzinho ali. É baseado em 3 histórias de Frank Miller. Uma delas já foi contada no cinema. Tá, beleza. Estreia prevista para 21 de março. Pô. Pertinho, o dia do meu aniversário, velho. O aniversário caiu na sexta? Ô, cara. Putz, eu nem sabia o dia do meu aniversário que dia que ia cair. Olha. Pô, vai cair numa sexta, velho. É, o que mais que temos? Pô, tem um que eu não sei, mas parece. Tá aqui na minha lista, mas parece que ele foi adiado pro ano que vem, que é o Velozes e Furiosos 7. Sim, esse foi só ano que vem. Tem um monte de lista aí que você vai procurar falando que é esse ano, mas. É só ano que vem. É ano que vem mesmo. Pô, triste. Precisa falar aí. E tipo, eu tava procurando, né, as notícias e tudo mais, por causa do Paul Walker, né? Quem vive aí no mundo da caverna, etc., o Paul Walker morreu. É. E pra quem tava falando na caverna, já, a turma que não sabe quem é o Paul Walker, ele é o Brian, aquele loirinho. Isso, Brian. Ó, o Brian do Skyline, você vai saber. Sim, é o Brian do Skyline cinza e azul. Isso. E tipo, eles. Teve um monte de boato falando que o Justin Bieber, só que esses bang é mentira, parece que é tudo mentira. É verdade. Justin Bieber nunca chegou a ser cotado, etc, etc. Então falando que no filme o Paul Walker vai se aposentar, o Brian vai parar de correr. Sim. E quem vai fazer as cenas que vão, tipo, vão levar ele a isso é o irmão dele, que, tipo, é praticamente igual a ele. Entendi, que é tipo o Thor. Isso, é tipo o Thor. Ah, entendi. E aí eles já têm umas filmagens dele e tudo mais. E aí eles vão meio que reescrever o roteiro, por isso que vai ter esse atraso aí de um ano, quase. E aí ele vai ser agora, meio que vai se aposentar, né? Vai, o principal do filme vai sair do filme, basicamente. História de Justin Bieber, o filho da puta postou até foto lá falando que ele tava com o roteiro de Man of Steel. É tudo mentira, essa porra. É, né, mano? O cara, velho, ele Batman, ele falou também, não é? Cara, quem tava falando que ia ser o Robin, aí o Batman ia ser gay mesmo. Você imagina o Justin Bieber no filme do Superman? Caralho, velho. Nossa, não. E esse eu vi pra ser aqueles maluquinhos que morrem nos prédios, tá ligado? É, ele tinha que ser aquele filho da puta que ia pro banheiro do banheiro, lá da casa do Bruce Wayne, lá e boa. Tomar, ainda bem que ele tomou aquela garrafada lá, ele vai se aposentar, aquele idiota. Nossa, agora que você falou um negócio, eu pensei numa coisa. Imagine, velho, a casa lá do Bruce Wayne só tem ele e o Alfred, né? Sim. Como que o Alfred limpa toda a casa, velho? Nossa, cara. Ah, vai ver o Bruce Wayne bolou algum traje super foda pra esse universo, tá limpando tudo. 3, 2, 1, Happy New Year! Um aqui que tem que passar rápido, que é o Hércules. parece que vai ter dois Hércules, né? Esse ano. Vai ter dois. Então, né? Parece que vai ser dois. De Hércules. E só que um desses Hércules, você sabe quem que vai fazer, cara? Sim. O The Rock, mano. E oh, é naquela, naquela linha cabeludo Escorpião Rei. Então, vale aí. Pô, Hércules é legal a história. Não vou no cinema, mas eu vou ficar na expectativa. Eu também. Tem filme que você vai com tudo, sim, mas tem filme que você fala. Aquele filme é sessão pipoca, né? Se eu tiver um dinheirinho sobrando, cara, eu acho que eu vou dar uma passada lá. Sei lá. Aí tem um Interstellar, que é do Christopher Nolan, que é filme de ficção científica e tal, explorador espacial, e fala de buraco negro, viagem do tempo, tá? Tem muita gente falando bem, vamos esperar. E e tem o Hobbit, né? Lá de volta outra vez. Isso, esse é o último que tava na minha lista, porque se eu começar já com ele, vai não dar ia ter mais assunto, né? E... então eu deixei ele no finalzinho. Viu, ele não vai ser dividido em dois, não, né? Acho que não. Não, né? Ah, tá. Mas parece que nesse aí vai ter dragão, vai ter a puta, vai ter tudo. Que todo mundo não viu, né? Eu não sei por que, diabos, eu ainda não assisti o segundo filme. Eu também não vi ainda. Vi alguns comentários que foi meio decepcionante, mas não vamos criar spoilers e perder a graça. Vamos assistir. Enfim, eu tenho que correr pra assistir o segundo. Que falam que foi da hora, tipo, eu tava vendo, né, que tem umas cenas cabulosas, o dragão e tudo mais, a luta e tudo mais, e pô, deve ser da hora, mano. Tá. Porque o primeiro que foi paradão, né? É. Ah, mas é assim, cara, pra quem, que nem, eu curto Senhor dos Anéis, eu não sou aqueles fãs que leu todos os livros, que tem todas as versões estendidas, mas eu curto, cara, eu tenho um box aqui, eu gosto de assistir e tal. E é legal ver a história antes, eu curti, bacana, vou esperar pra ver esses dois. E seguindo, eu acho que é isso, cara, tem aqui pra falar de um filme que vai ter o Tom Cruise, provavelmente ele vai estar correndo, como só ele faz fazer. sempre correndo, naquele estilinho 100 metros rasos. Cara, ele corre demais, né? Que é o Edge of Tomorrow, que... parece que ainda não tem tradução ainda, porque já pensou chegar um filme assim? Vamos assistir o filme do Ed, Edge of Tomorrow, não dá. Então acho que não tem tradução. Que é um filme de ficção científica também, do Tom Cruise. Quando a Terra é tomada por alienígenas, ele fica preso no tempo e condenado a voltar sempre ao dia anterior. Caraca! Nossa, como assim, velho? O cara só vive um dia, mano. Peraí, por isso que chama Edge of Tomorrow. Tipo, Edge é o quê? É limite? É, cara, bacana. Ah, não, mano. Ah, mano. É tipo, tá ligado aquele filme do trem? Sim. Que o maluco morre, só que ele fica voltando. Nossa, ele é... que nervoso, velho. Ele é condenado a voltar sempre ao dia anterior à guerra que foi que os alienígenas tomou. Só que ele enfrenta as lutas e sua habilidade vai melhorando. Sempre ele tá lutando todo dia a mesma guerra. Já porra. Sabe o que vai acontecer. Exatamente. O dia inteiro, né? Até que ele tem a chance de mudar o rumo da história. Bacana. Aí ele vai virar herói e vai impedir e vai acabar. Ah, mano, na boa, velho. O Tom Cruise é foda. Mas eu já não gostei desse tipo filme. Tipo aqui na foto aqui, ele tá com uma roupa parecendo Gears of War, então acho que ele não vai... Uma puta armadura, né, velho? Eu acho que ele não vai correr, não. Bom, é Scarlett Johansson do lado dele? Cara, eu acho que não. Pelo menos mais que eu tô aberta aqui. Se é que tem... Ela... Ah, sei. Tem uns bagulho caindo, escrito live da Dire Pit. Não. Então, eu... Cruise e uma mina. No que eu tô vendo, ele tem uma mina, mas tá com uma cara de ser uma mina bem meio caída. Não sei, não. Ah, Emily Blunt, acho. Ah, entendi. Mas não vou também gastar meu dinheiro no cinema. Ó, eu já não gostei da sinopse, porque parece ser muito previsível. Ah, é que nem o maluco do trem lá. Você assistiu esse filme do trem, do cara? Como que chama? Você lembra? Que tipo, o cara foi pra guerra lá, aí ele morreu. Ó, pra quem não assistiu esse filme, eu vou dar um puto spoiler, que eu já falei já. Foi mal, mas esse filme já é velho também. Aí o cara é usado num programa do governo pra usarem a memória dele pra ele ficar voltando no, num dia de um atentado terrorista no metrô, num trem. Caraca. E aí o cara fica voltando pra tentar descobrir quem foi, pra prender o cara. E aí ele conhece uma mina lá, né, gosta da mina, blá blá blá. E aí ele fala, né, se ele quisesse ficar lá. Só que aí o pessoal fala que não dá pra ele ficar lá porque é uma realidade meio que Matrix, tá ligado? Sim. Só que aí o cara dá um jeito de ir lá, salva a mina, salva todo mundo, descobre quem é o maluco e vive lá no bagulho pra sempre, tá ligado? Caraca. É muito estranho. É estranho. Bom, pra, pelo menos na minha lista aqui pra terminar, é um filme, vocês vão me xingar, tudo bem, eu aceito, mas não adianta, sou fã dessa mulher, que é o filme da Angelina Jolie, Maléia Voa. Pô, Malévola, maléfica da Bela Adormecida, é né? É, da Bela Adormecida, ah, cara, eu sou fã de Angelina Jolie, então... É nesse filme que... É nesse filme, esse filme ela tá dirigindo ou não? Não, o que ela dirigiu foi um ano passado e ela tá fazendo um novo agora. Nessa então, ela é só aquela mina do chifre que anda tudo de preto. Que eu fiquei sabendo que tem um filme que ela tá dirigindo que, pra quem conhece, quem curte, tipo eu assim, músicas japonesas, um cara chamado Miyabi vai ser o vilão dela. É. Que é um cara assim, é um cara foda na música, tá ligado? Ele tem altas músicas, clipes e tudo mais. E aí ele vai ser o vilão da história dela. Bom. Esse ia ser o nosso podcast pra falar o que a gente espera do ano inteiro, mas como vocês viram, só os filmes já deu... Já deu um episódio. Já deu um episódio já meio que grandinho já. Provavelmente tentaremos fazer mais um aí falando sobre os videogames, né? Isso. E se você está ouvindo esse aí, quiser mandar um e-mail pra gente, uma arte, alguma coisa, envia aí pra gente, tem um e-mail aí no post. É, a gente vai ler aqui, vai falar seu nome, se você quiser mandar um recado pra sua namorada, pro seu namorado, sei lá. Se você quiser se declarar pra alguém. É, manda aí que a gente vai falar, com certeza, e você vai ficar sabendo e a pessoa vai ouvir, com certeza. É, esse aí foi o nosso primeiro episódio, caneladas e erros à parte, desculpas, é que nós estamos começando, né? Então, até pegar um jeito e caminhar direitinho. A gente vai pegar, você pode ter certeza... E acho que é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Abraços e tchau. Alguma declaração final, Sidney? Bom, só que eu tô muito empolgado, né, com esse projeto novo. Eu espero que todos que estejam ouvindo gostem. E é isso aí, velho. Muito obrigado aí pra vocês todos que estão ouvindo. Se você puder nos ajudar, né, compartilhando esse podcast, fazendo aí o nosso propagandinho, nosso jabazinho. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo podcast. E tchau!